Swim me, get up, get up from my deep sleep. Flick in the freak and break, let me see you get take. Pushing, put it out, breathing. Essa porra. Primeiramente, antes de ler e-mails, eu sei que esse microfone aqui não está dos melhores, está meio ruinzinho, tem algumas entonações nele, tem hora que do nada ele vai um volume muito alto, estoura, tem hora que volta ao normal, enfim. Mas é que simplesmente eu não tenho dinheiro para comprar outro. Na verdade, eu até tenho, mas prioridades. E eu já delimitei que esse podcast aqui não é mais uma prioridade na minha vida, porque simplesmente eu agora, no estado que eu tô mais preocupado em garantir o meu futuro, saca? Então eu tô estudando pra caralho pro concurso. Como vocês devem saber, eu passei um recentemente, só que esse que eu passei não é lá muito bom. Então eu continuo estudando para ver se eu continuo, para ver se eu sou chamado num concurso melhor e tal. Pra já, quem sabe, também sair da casa dos pais, os caralho. Então, enquanto eu não tiver oficialmente empregado, eu não vou comprar um microfone melhor. Se alguém aqui tiver muito incomodado, tem duas opções. Um, vai num site aí, sei lá, Submarino, Mercado Livre, a puta que pariu, compra o microfone, pede o meu endereço que eu te mando o endereço, você me manda o microfone aí de presente. Ou dois, aperta no botão desinscrever. Mas eu não vou ficar mais, ah, esse microfone tá uma merda. Tá, eu sei, vai tomar no cu. Enfim. Bora começar essa porra aqui, que eu tô sem saco. Eu tô com um monte de e-mail atrasado. Na verdade, eu não tô com tantos e-mails assim para ler. Só que eu tenho um e-mail do mês antepassado. Então, eu resolvi gravar isso daqui para não atrasar mais ainda e acumular mais ainda e-mail. Então, isso daqui vai ser um podcast basicamente só de leitura de e-mail. Então, vamos lá. Pensamentos. Blaise Pascal. Esse cara já me enviou e-mail. Aliás, esse cara aí me enviou e-mail no fmerdacast. Pessoas, não mandem mais e-mails no fmerdacast. Agora mandem no sozinhonoquartozero@gmail.com. Por quê? Porque esse é o e-mail novo que eu tô utilizando. Tem mais a ver com o canal e tal. Então, se possível, para me ajudarem, mandem somente e-mails no sozinhonoquartozero@gmail.com. Enfim, vamos começar aí essa porra. Olha, eu acho que os adolescentes e os adultos exageram porque são sentimentais. e daquela ideia do Pondé. O romantismo criou uma geração de infantis. O romantismo visa a emoção, a fuga da realidade. E isso cria uma ideia, uma crença, porque a pessoa gostou, atiçada, enfeitiçada, havia bom argumento. As pessoas querem que as coisas que gostam se tornem, se tor... Hã? As pessoas querem que as coisas que gostam se tornar nenhum risco e a segurança no século XXI. Acho que esse... E é só isso, e-mail. Acho que esse último parágrafo aqui, as pessoas querem que as coisas que gostam se tornar nenhum risco e a segurança no século XXI. Eu acho que isso está falando sobre bolha. Sobre todo mundo tá vivendo... Eu, pelo menos, entendi isso daí. De todo mundo tá vivendo uma bolha e tudo aquilo que oferece qualquer tipo de risco, qualquer tipo de risco tá sendo meio que criminalizado. É, pra fazer todo mundo viver numa bolha mesmo. Eu diria que, um, tecnologia e dois, new establishment. No new establishment não há espaço para o perigo, para a briga, para a possibilidade da morte, para a possibilidade daquilo que é real, daquilo que é trágico, sabe? E essa é uma das grandes tragédias do nosso século, que no nosso século não há mais grandes tragédias. Quer dizer, eu não estou falando que não acontece por aí, avião cai, tsunami. Não estou falando, ainda acontece esse tipo de coisa, mas eu estou falando isso a nível social. A nível social não existem mais grandes tragédias, não existem mais guerras, não existem mais luta, sei lá, luta de classes, luta de castas, não existem mais grandes movimentos revolucionários, não existe mais, sabe, gente morrendo, gente tendo que, cujo ganha-pão seja passar perigo todo dia. Claro que ainda existem algumas profissões de risco, óbvio. Mas assim, via de regra geral, para quem vive em grandes sociedades, a vida em grandes sociedades é segura até demais, vamos colocar assim. E tudo aquilo que coloca minimamente em risco a segurança de qualquer um está sendo cada vez mais criminalizado. Até, às vezes até mesmo piada. É por isso mesmo que também que piadas estão sendo criminalizadas. Lógico que piada não coloca em risco a vida de ninguém, mas o fato é que as pessoas estão cada vez mais frágeis, então qualquer coisa que ameaça o indivíduo em qualquer campo hoje em dia é criminalizado. Então, enfim, eu entendi mais ou menos isso daí do segundo parágrafo do cara. E sobre o seu primeiro parágrafo, você fala que romantismo criou uma geração de infantis, e que as pessoas são sentimentais. Eu concordo e não concordo, porque assim, eu acho que o romantismo tem o seu lado ruim, que é o mesmo lado que as feministas criticam, que o romantismo cria algo irreal, cria uma expectativa muito alta, digamos assim, para a realidade. Aí quando você se depara com a realidade, você brocha, vamos colocar assim. As próprias feministas dizem isso. Eu concordo com você e discordo, porque assim, eu acho que existe o romantismo mundano, que é um idealismo materialista, que é aquele idealismo do tipo, nossa, eu vou ter o relacionamento perfeito, a gente vai ser feliz para sempre, a gente vai casar, eu nunca vou trair ela, ela nunca vai me trair. Não, imagina que eu vou mentir para ela, imagina que ela vai mentir para mim. Esse romantismo aí, de fato, ele é prejudicial. Eu não tô utilizando isso de justificativa para você ser filho da puta, não. Mas o fato é que o mundo, a teoria, o mundo real, o mundo real. E querendo ou não, gostando ou não, às vezes mentiras são necessárias, às vezes é necessário você engolir sapos para você conseguir manter o relacionamento, às vezes é necessário você ignorar muitas coisas assim que você discorda para você conseguir manter relacionamentos com outras pessoas. Enfim, o mundo não é assim tão cor-de-rosa quanto o romantismo materialista. Então, por um lado eu concordo com você, mas por outro lado eu acho que o romantismo tem sim a sua importância. Mas o romantismo que eu falo não é esse romantismo materialismo, é o romantismo no sentido mais de amor no sentido tradicional da palavra mesmo, no sentido tradicional da concepção de amor, sabe? Eu acho que o amor, ele tem naturalmente uma dose de romantismo. E esse romantismo que eu tô falando não é você cavalheirismo. Não é esse tipo de coisa, você dá a vida pela sua mulher. O romantismo que eu tô falando é você ter uma ternura e um certo cuidado especial, sabe? Por alguma ou algumas pessoas em específico. Para mim, isso daí é romantismo. Mas não é. O romantismo que eu falo é passar longe dessa concepção de que, ai, as coisas vão ser perfeitas. O romantismo que eu falo é, digamos, a tentativa de trazer o ideal para o imperfeito, a tentativa de viver o perfeito, mesmo sabendo que o perfeito nunca acontecerá. Para mim, essa é a concepção assim mais tradicional de romantismo, que eu não acho que deve ser culpado, sabe? E é óbvio também que a maioria das pessoas acaba caindo no extremo. É sempre 8 ou 80 a maioria das pessoas. Então, a maioria das pessoas sempre acaba caindo naquele extremo de achar que as coisas vão ser perfeitas, que, ai, nossa, a gente nunca vai deixar de se amar, as coisas vão ser sempre lindas e nunca que a gente vai se separar, nunca que ela vai querer roubar minhas coisas, nunca que ela vai mentir sobre mim e tal. Não se sabe, não se sabe o dia da manhã. Esse romantismo eu realmente acho que criou uma. Não, eu não acho que ele criou uma geração de debiloides, mas eu acho que ajudou a criar uma geração de debiloides, de infantis, como você falou. Mas existe o outro tipo de romantismo, como eu falei, que é um romantismo mais idealizado, mas é um idealismo verdadeiro, um idealismo não materialista, sabe? Um idealismo. Um romantismo platônico, vamos colocar assim. Esse tipo de romantismo eu não acho que tem culpa. Eu acho que até seria prejudicial tirar esse romantismo da vida das pessoas, porque isso faria com que todo mundo virasse ateu, basicamente, porque ninguém ia mais ia acreditar em amor, ninguém mais ia acreditar em relações humanas verdadeiras, ninguém mais ia acreditar em caridade, em bondade. Não tô dizendo que isso causaria tudo isso, mas ajudaria a causar, por consequência, tudo isso que eu tô falando. Então, eu acho que retirar esse outro tipo de romantismo das relações humanas, eu acho que mais seria prejudicial do que beneficial, vamos colocar assim. Enfim, via gerais, eu concordo, mas não 100% com o que você falou, Blaise Pascal. E esse Blaise Pascal me mandou um outro e-mail também curto que eu já vou ler, sem assunto. Eu acho que continua o assunto que ele tava falando no primeiro e-mail. Vamos lá. As pessoas querem que o mundo seja o que elas querem, pelo menos pessoas românticas. O que Luiz Felipe Pondé escreveu foi que criou uma onda de ressentimento. O que visa que ódio ressentido. Ponto. Uma vingança. Ponto. Que como ressentido está só contra-atacando, terá o direito de contra-atacar à vontade, os seus inimigos podem ser destruídos. Os românticos são emotivos, o que dificulta, pois gostam das coisas sem um motivo que eles nem sabem. Esse seu e-mail, sinceramente, está um pouquinho confuso. Um pouquinho confuso. Eu entendi mais ou menos o que você quis dizer, mas não entendi 100%. Que você está defendendo sua tese de que romanticismo é uma coisa ruim. E que o seu último parágrafo eu acho que resume tudo. Os românticos são emotivos, o que dificulta, pois gostam das coisas sem um motivo. Ele tá falando os românticos gostam de certas coisas que eles mesmos nem sabem o porquê deles gostarem. E isso torna eles emotivos. Isso torna ou não, isso é a causa ou não deles serem emotivos. Sei lá, eu sinceramente não tenho mais muito a acrescentar. Eu repito aquilo que eu acabei de falar. Eu acho que existem dois tipos de romantismo. Um que é o romantismo materialista, que é o romantismo idealizado, e o outro que é o romantismo mais platônico. E eu acho que esse romantismo platônico não é a causa da desgraça nessas coisas que você falou. Eu acho que esse outro tipo de romantismo, que é um romantismo que é explorado principalmente pelo capitalismo, colocar assim, esse outro tipo de romantismo eu acho que realmente é uma merda. Mas o romantismo mais de amor ao próximo, de dedicar algo especial ao próximo, não acho que seja um problema. E eu acho que esse outro tipo de romantismo, esse de amor mais cristão, amor mais platônico, vamos colocar assim, eu não acho que ele leva uma pessoa necessariamente a ser emotiva, sabe? Eu acho até que é um amor que pode ajudar até mesmo, paradoxalmente, eu acho que é um amor até que pode ajudar a pessoa a ser mais racional, saca? Porque é algo que chega bem próximo do que eu já falei no podcast anterior, que eu denomino de amor racional, que é um amor não sentido, mas sim predominantemente pensado. Não é um amor que não tem sentimentos. Ele tem sim sentimentos, só que são sentimentos muito mais tênues, muito mais intensos do que os sentimentos do amor no sentido comum da coisa, o amor emocional, que é mais aquele sentido de paixão E um sentimento até de uma certa posse, sexo, e sabe? Um negócio que queima e você não consegue controlar direito. Eu acho que o amor racional também entra uma parcela de. Eu acho que uma parcela do amor racional que eu já falei é esse romantismo platônico, vamos colocar assim. Então, continuo não concordando de todo com você. Mas de qualquer forma, Blaise Pascal, obrigado pelo envio do e-mail. E não envie mais e-mails, por favor, no fmerdacast. Envie no sozinho no quarto zero, arroba gmail.com. Ah, enfim, vamos pro próximo. Tá. Eu vou dar uma bebida de água e já continuo. Bom, vamos lá. Auxílio filosófico. Fala, Tiagão. Inclusive, esse cara me mandou e-mail em 30 de maio. Puta que pariu, já passou junho. Estamos em julho e só agora que eu tô lendo e-mail do cara. Foi mal, cara. Foi mal a demora. Espero que eu não esteja te respondendo muito atrasado. Provavelmente estou, mas enfim, é a vida. Fala, Tiagão, meu esquizofrênico preferido. Tudo na paz? Espero que sim. Bem, venho por esse e-mail te encher o saco mais uma vez com uma indagação que venho tendo e também pontuar algumas coisas do vídeo que tu me respondeu. No vídeo 9, ódio, amor racional, esquizofrenia e e-mails, que inclusive é o vídeo que eu acabei de falar no e-mail anterior que eu falo sobre amor racional, quem não entendeu, veja esse podcast aí. Continuando. Você fala sobre uma verdade única e universal e sobre verdades particulares de cada indivíduo. Assim como você, eu também acredito na existência de uma verdade absoluta universal. Essa crença vem de um pensamento que vi nesses últimos dias, e queria ver o que você acha dele, pois sinto que possa haver algum erro que não enxergo. Ao dizer que não há verdade ou de que não é possível alcançá-la, teríamos duas opções: considerar tal opção, tal afirmação verdadeira ou falsa. Ao considerar a verdadeira, caímos em um erro lógico, pois teríamos uma verdade, a verdade de que não há verdade, e ao considerar a falsa, também teríamos uma verdade. Desse modo, a afirmação de que não há verdade não é lógica. E é aí que surge minha dúvida: como saber se o nosso processo lógico de formulação de pensamentos e ideias está correto e, portanto, alinhado com a verdade universal? Isso eu vou terminar o e-mail aí eu respondo. A forma de pensar desenvolvida pelos humanos, na real pelos homens, né, kkk, é coerente com a realidade que nos cerca e com as coisas que nos são compreensíveis. Porém, estaria ela de fato de acordo com a verdade universal? Ao meu ver, poderíamos estar interpretando tudo em nossa existência de forma equivocada, inclusive a própria existência, simplesmente por estarmos presos à nossa limitada realidade. E, por consequência, a nossa limitada forma de raciocinar e organizar pensamentos, o que nos impediria de alcançar o verdadeiro conhecimento das coisas. Não vejo saída para tal questão, visto que qualquer resposta que fosse dada teria sido formulada por meio da razão humana. E, assim, torna-se novamente questionável. Vale ressaltar também que estou questionando a lógica humana utilizando-se dela. Não sei o que pensar sobre isso, mas é engraçado e me parece um paradoxo. Também me pergunto se haveria a possibilidade dos humanos desenvolverem alguma outra forma de raciocinar e formular ideias que fosse de algum modo mais, entre aspas, fiel à verdade universal. Mas aí acho que já estou divagando muito. Enfim, gostaria de ouvir sua opinião, já que tentei falar com os amigos sobre isso e eles falaram que esses questionamentos não fazem sentido e que eu estava ficando louco. KKK. É isso por esse e-mail. Espero não ter falado merda e não ter sido muito chato. Beijão nesse teu cu quente e me convida pro seu casamento, seu mãe Gina. Primeiramente, pau no seu cu. Segundamente, sobre a sua questão. Isso tem. Eu já abordei, assim, de maneira muito superficial, bem resumido esse termo sobre a verdade universal. E eu vou repetir o que eu já falei sobre isso da verdade universal, mas como eu disse, vai ser ainda não muito aprofundado. Eu pretendo fazer um podcast futuramente falando sobre a verdade e o tal do taoísmo, vamos colocar assim, de maneira mais aprofundada. Mas isso é futuramente. Eu, por enquanto, eu tô com a cabeça em outras coisas, eu não tô com a cabeça pra me afundar, vamos colocar assim, nesse assunto. Mas, enfim, resumindo, respondendo à sua pergunta. Então, Sim, você falou que parece um paradoxo. Sim, é um para, não parece um paradoxo, é um paradoxo. Por quê? Porque a verdade, o tal do taoísmo afirma que o taoísmo, não é que o tal afirma, o taoísmo afirma que o tal, que é a verdade universal, ele é incognoscível, ele é inexprimível. E isso, pelo menos para mim, faz total sentido. Isso resume muita coisa. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós temos o mero fato da gente ter um corpo já limita a gente. Por quê? Porque se nós possuímos um corpo e outras coisas possuem outros corpos, independente de se esses outros corpos são formados da mesma matéria ou não que a gente. O fato é, nós possuímos uma consciência que é dotada de um corpo. Eu possuo uma consciência com um corpo, você que me mandou esse e-mail possui outra consciência com outro corpo. Então, mesmo que a gente seja feito tecnicamente da mesma matéria, mesmo que o nosso corpo seja 70% água, mesmo que XYZ seja praticamente igual, ainda assim, a minha forma de me perceber não é igual à sua forma de se perceber. Por quê? Porque são não somente corpos diferentes, mas consciências diferentes. E o que forma uma consciência? A consciência formada pelo indivíduo, pelas características de personalidade, é formado pela história do indivíduo, pelas coisas que o indivíduo já viveu, é formado pelos traumas e pelos conteúdo inconsciente que o indivíduo carrega em si, é formado pelas tendências que o indivíduo tem a se comportar perante X, Y, Z acontecimentos, qual é a linha de raciocínio do indivíduo, depende também do repertório cultural do indivíduo, do quanto do que o indivíduo já absorveu de conteúdo, qual foi o conteúdo que esse indivíduo absorveu, o que foi, qual frequência foi, qual é a frequência com que esse indivíduo absorve conteúdo, quem, o círculo familiar, a biologia, genética, enfim, é uma caralhada de coisas que resumem, que definem o que é o indivíduo. E é óbvio, por existir uma caralhada de coisas que definem o que é o indivíduo, é óbvio que é muito, extremamente difícil, eu diria impossível, de existir dois indivíduos completamente iguais. Para mim, Thiago, isso não existe. Existem, claro, indivíduos que se assemelham, até mesmo em vias psicológicas, em vias de personalidade e tal. Sim, claro, existe. Agora, completamente, 100% igual, não existe. Nesse plano em que a gente vive, a não ser que você acredite, quem sabe, em reencarnação, mas aí seria outro assunto, aí a gente entraria numa conversa mais complexa ainda. Mas assim, vamos colocar em vias normais, não existem sujeitos iguais. Essa é a real. Para mim, pelo menos, Thiago. E o mero fato de fazer com que não existam indivíduos completamente iguais faz com que cada um dos indivíduos perceba os fatos de uma determinada maneira. Um exemplo simples: vamos supor que na Venezuela alguém do, o, sei lá, os comunistas na Venezuela tomaram o poder e aí os comunistas estão fazendo uma série de reformas no governo da Venezuela. O mero fato deles serem comunistas e isso ser noticiado em X jornal e X jornal noticiar essa notícia de X forma fará com que você entenda esse conteúdo de uma maneira A. Isso porque você tem as opiniões sobre o comunismo, que são suas opiniões, opiniões X. Você leu o jornal, que é o jornal X. Você formulou uma linha de raciocínio, que é a linha de raciocínio X, e aí você chegou à sua opinião A sobre esse assunto. Já eu, Thiago, eu não. Eu, se eu não. Eu posso até ter, por exemplo, a mesma opinião que você sobre determinado assunto. Eu posso até mesmo ver essa notícia e ter a mesma opinião sobre comunismo, a opinião X sobre comunismo. Mas, se eu, por exemplo, ler a notícia em outro site, em esse outro site, já vincular a notícia de outra forma, eu já vou entender a notícia de outra forma. Então, a minha opinião sobre a notícia vai ser X, vai ser o meu ponto de vista anterior sobre o comunismo vai ser X, igual ao seu, porque eu tenho a mesma opinião com você. Porém, pelo fato de eu ter visto a notícia em outro site, eu vou entender Y. Você entendeu X, eu vou entender Y. E a partir daí, o que eu vou pensar sobre, pelo mero fato de meu cérebro ser diferente do seu cérebro, e eu ter outras histórias, outras opiniões, diferenças e características que são minhas e só minhas e não suas, eu vou absorver isso de maneira Y. Ou seja, por mais que a gente tenha, ao exemplo, a mesma opinião sobre um mesmo assunto, ainda assim, se a gente pegar a informação de uma fonte diferente e o simples fato de que a nossa cabeça como um todo é diferente, já vai condicionar com que eu tenha uma conclusão. Enquanto você tem uma conclusão A, eu tenho uma conclusão B. Pelo mero fato de eu ter lido a notícia em outro site e de eu ter outra cabeça, já vai fazer com que a minha cabeça tenha uma conclusão não necessariamente completamente diferente, mas ainda assim diferente. E você imagina isso? Isso é o que eu tô dando um exemplo simples. Imagina isso levado para um nível de metafísica, da gente falar de uma verdade que ela é incognoscível, ou seja, ela é imperceptível pelo ser humano, porque o ser humano, porque simplesmente a gente está falando, para mim, pelo menos, a verdade é algo que se justifica em si, é algo que é em si, é algo que não tem nem corpo, porque para mim aquilo que tem corpo não possui um em si, um em si justificável, exceto o em si individual. O que eu, resumindo, para mim, eu só posso afirmar, eu só posso ter certeza da minha própria essência. A essência sua, de você que me mandou e-mail, a essência da impressora que eu tô olhando nesse exato momento, a essência da minha mãe, a essência, sei lá, de tudo que existe exterior a mim, eu não posso afirmar. Por quê? Porque eu só posso ter certeza da minha própria essência, da minha própria consciência. Por consequência, eu só posso afirmar que eu existo e o resto, eu não tô dizendo que o resto necessariamente não existe, mas eu só posso afirmar com certeza que eu existo. Eu existo, ponto, acabou. Por quê? Porque eu conheço o em si meu. Eu conheço qual é a minha essência, mas eu não conheço qual é a sua essência. Só você pode conhecer qual era a sua essência. Só a madeira, em tese, poderia conhecer a madeira, por exemplo, do armário aqui que eu estou apalpando. Só o armário poderia. Mas o armário é óbvio que ele não tem consciência. Mas o único ser que poderia ter a consciência do que é ser em si um armário é a madeira. Só que a madeira não tem consciência. Ou, quer dizer, não sei se as árvores têm consciência ou não. Mas, enfim. O que eu quero dizer é que a gente vive numa realidade tão complexa em que a gente está extremamente tão distante um dos outros e a nossa própria capacidade de percepção é tão limitada por milhares de fatores que simplesmente você falar de verdade, duas coisas. Primeiro, a verdade é individual, a verdade só vai valer para você. Por quê? Porque a verdade, a maneira como você percebe a verdade vai ser a sua maneira como você percebe a verdade. Outras pessoas nunca vão enxergar a verdade pelas coisas que eu acabei de falar. As outras pessoas nunca vão enxergar a verdade da mesma forma que você. Então, a verdade vale única e exclusivamente para você, o que já impede você de querer passar essa verdade para outras pessoas, ou pelo menos já torna incompreensível para outras pessoas, essa passagem da verdade. Essa é a primeira consequência. E a segunda consequência é que falar da verdade em termos humanos é impossível. A gente pode gesticular, a gente pode imaginar, tentar imaginar o que seria a verdade, a gente pode escrever, a gente pode fazer XYZ sobre a verdade. Mas em si, per si, a gente não sabe o que é a verdade, porque a consciência humana é extremamente limitada. Exemplo simples, o universo. Eu acho que eu nem preciso justificar isso, mas nós sabemos que o universo é gigantesco, certo? Que nós, seres humanos, no planeta Terra, nós ocupamos 0,00000000 infinitos zeros, 1% de todo o espaço que existe. E dentro desse espaço, se a gente praticamente já não conhece absolutamente quase nada dentro desse espaço que a gente vive, o que diria então de possíveis outros espaços, de possíveis outros universos? Aliás, aí entraria outra discussão. Será que existem outros universos? Será que existem passagens para outros universos, o que será que acontece quando você é abduzido por um buraco negro? É óbvio que existem, a ciência tem possibilidades, tem teorias, tem infinitas teorias para infinitos fenômenos, mas o fato é, nós não temos respostas definitivas para os fenômenos do universo, para a gigantesca maioria dos fenômenos do universo, da realidade que nos cerca, nós não sabemos nada. E justamente por nós não sabemos nada, nem do universo em que a gente vive, quem dirá de outros universos, de outras unidades, de outras realidades, quem dirá da verdade, que seria algo que está além do universo, algo que está fora desse universo. Enfim. E aí, para eu continuar minha linha de raciocínio, eu já teria que entrar num papo ainda mais complicado de entender, mas eu não estou aqui no contexto correto para começar a abordar esse papo. Mas, enfim, eu acredito que duas coisas. Primeiro, a verdade, como eu já falei já 500 vezes, é de cunho individual. E segundo, você discutir sobre a verdade com outras pessoas é completamente inútil. Primeiro, porque nem você, na real, sabe o que é a verdade. E segundo, que mesmo que você saiba, a outra pessoa nunca vai compreender a verdade que você quer mostrar para ela, porque a verdade que você encontrou, ela só serve para você. É como se a verdade fosse uma porta fechada que só você tem a chave. Só você. Então, quando você encontra a verdade, mesmo que você abra a porta da verdade, você se incorpore à verdade, primeiro que isso não é impossível de acontecer, porque você teria que perder seu corpo físico para isso acontecer, mas vamos supor que isso acontecesse. Essa porta só se abre para você. Outras pessoas podem também chegar à verdade. Só que essa verdade, apesar de ser a mesma verdade, a porta vai ser outra. Então, enquanto que para você chegar à verdade, você teve que abrir uma porta que só você tem essa chave, outra pessoa para chegar a essa mesma verdade, ela vai ter que abrir outra porta com outra chave para chegar a essa mesma verdade. Isso, claro, que eu estou falando é extremamente complicado de você aprender, é extremamente complicado de você imaginar, não tem como imaginar tudo que eu estou falando assim. Mas assim, parte, eu acredito que parte da sabedoria dessa vida é você ter consciência de que você não vai ter consciência sobre tudo, de que você não vai conseguir compreender sobre tudo, sabe? Em aceitar isso, aceitar a sua própria ignorância, sabe? E isso que me, isso, apesar de ser paradoxal de eu saber que eu nunca vou saber, isso me motiva a querer saber mais, sabe? Por mais que seja paradoxal e contraditório até. Mas é aquela velha máxima socratiana. Só sei que nada sei. E é exatamente por saber que nada sei, é que eu sei que existe uma verdade. Mas como seria essa verdade já é outro assunto que não sei. Que basicamente não sei, sei, mas não sei, basicamente. Agora, como provar que existe uma verdade? Aí, vias empíricas, impossível. Eu teria que escrever uma tese de 500 páginas, um tratado filosófico no nível de Kant. Não vou fazer isso aqui. Mas enfim, eu, Thiago, acredito que existe uma verdade, mas ela é inalcançável a gente. E eu espero que você tenha entendido minha linha de raciocínio. Espero que eu tenha conseguido explicar para você e te ajudado, sei lá, de alguma forma. Enfim, e obrigado pelo envio do e-mail. Vamos para o próximo. Por que o jovem brasileiro não é o futuro da nação? Vamos lá. Desde muito cedo, a criança é estimulada a fazer nada, literalmente nada. Com a crescente onda de violência no Brasil, a criança se tornou apenas mais um refém do sistema, não podendo mais nem jogar futebol na rua, comprar um pão ou até mesmo comprar fiado, um derby vermelho para sua mãe na mercearia. Até porque derby ver. Não, derby. Você falou derby. Se fosse Marlboro, eu ia falar, tá caro pra porra. Mas enfim. Nesse contexto, atividades de fácil acesso acabam se tornando obsoletas e sendo substituídas por TV em demasia, videogames, pornografia, celular e etc. Isto é, a socialização do cabaço é substituída de forma equivocada pelo mau uso da tecnologia. outro sim, contribuindo para o mau desenvolvimento social do sujeito enquanto criança, ocasionando, posteriormente, fobias sociais, sedentarismo, ansiedade e a famigerada falta de traquejo social. Simples gestos já evitariam grandes problemas na vida do jovem mancebo. Segundo Piton, filósofo e discípulo de Karl Marx, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Grande filósofo Piton. No entanto, a educação cultural é algo inexistente por parte dos pais na vida do miúdo. A falta de estímulo pela leitura, artes em geral e esportes são uma das características que se podem identificar na maioria das famílias desestruturadas. Desse modo, fica fácil identificar um jovem prodígio em um futuro bonobo pela falta de competência familiar em educar o filho. É indubitável, portanto, que a capacidade da sociedade de socialização e baixo QI do futuro desempregado com diploma estão extremamente relacionados com a má educação dos progenitores em consonância com o Estado. Destarte, é necessário que o governo corte o Bolsa Família e qualquer outro tipo de assistencialismo estatal, a fim de diminuir o índice de natalidade nas regiões periféricas do país. Dessa forma, o intuito de tal medida é a diminuição de sub-humanos na civilização brasileira. Afinal, conforme Migtal defende, quem quer prever o futuro deve estudar o passado. Esse texto, eu diria que assim, até o último parágrafo eu concordaria com praticamente 100% dele. Aí chegou no último parágrafo, você falou de algumas coisinhas que não sei se eu concordo. Por exemplo, cortar o Bolsa Família. Eu não sou de esquerda, foda-se essa porra de esquerda, direita, eu não ligo. Mas eu não sei se cortar a Bolsa Família melhoraria as coisas. Sei lá, eu sou, sinceramente, opinar sobre o Bolsa Família eu me abstenho porque simplesmente eu não tenho interesse em assuntos de ordem material, política. Mas eu não sei se eu concordo que cortar o Bolsa Família ajudaria alguma coisa, você, a fim de diminuir o índice de natalidade nas regiões periféricas do país. Eu concordo que algumas atitudes para diminuir a natalidade já deveriam ter sido tomadas assim há muito tempo, não somente no Brasil, eu diria no mundo inteiro. Mas assim, não acho que necessariamente cortar o Bolsa Família diminuiria muito o índice de natalidade, sabe? Até porque o Bolsa Família, na real, eu não sei se você que mandou um e-mail pra mim, sabe? Mas o Bolsa Família não é, tipo, uma grana do caralho. O Bolsa Família é, tipo, R$ 90, 90 e poucos reais por mês. Ou pelo menos era esse valor no período que eu trabalhei com moradores de rua e tal. Uma parte deles recebia o Bolsa Família. E naquela época era 80 e pouco. Hoje em dia acredito que seja R$ 90, R$ 100 no máximo. Então não é, tipo, e hoje em dia R$ 100 não faz porra nenhuma. Vamos ser bem sinceros, R$ 100 não dá pra fazer nada. No máximo o mendigo comprar crack pra caralho e passar o final de semana inteiro fumando, cheirando crack. enfim. Então, sinceramente, não sei se sou a favor necessariamente do Bolsa Família, mas concordo que algumas atitudes para diminuir o índice de natalidade já deveriam ter sido tomadas. E, ademais, outra coisa que eu acrescento à sua linha de raciocínio. A sua linha de raciocínio está linda, eu diria. Porém, eu diria que falta mais um fator para ajudar a explicar o porquê da gente ser uma nação de bonobos. Mais um fator. Vão me chamar de nazista, não tô nem aí. Mas é o fator miscigenação, é o fator mistura de todos com todos. Eu acho que, aliás, o principal contra-argumento para as pessoas que defendem a miscigenação com base em argumento de que a miscigenação aumenta o QI, a miscigenação une o melhor das etnias, eu acho que o principal contra-argumento para esse tipo de argumento de que aumenta QI, ou coisa do tipo, gera indivíduos mais bem desenvolvidos, é o Brasil. O Brasil é o principal e melhor contra-argumento para todo mundo que acha que miscigenação aumenta a capacidade de inteligência de qualquer nação, de qualquer povo e tal. Por quê? Porque Brasil, cara. Brasil. eu acho que eu não preciso nem defender a minha afirmação de que brasileiro é macaco. Eu acho que eu não preciso nem defender, né? Todo mundo que escuta essa merda consegue entender isso, certo? Então, cara, além dos fatores que você mencionou, eu diria que o histórico brasileiro de miscigenação fodida, porque assim, cara, o Brasil, o nível de miscigenação do Brasil é um negócio de outro mundo. Aqui tem índio, aqui tem negro, aqui tem, ou seja, aqui tem europeu, aqui tem asiático, ou seja, aqui tem pessoas de quase todos os continentes, só não tem lá da Austrália, do lado da Austrália, mas aqui tem americano, aqui tem africano, aqui tem europeu e aqui tem asiático. Só falta os eurasianos, os caras da Rússia, Austrália e ilhas lá da Austrália e só. Mas assim, tem gente de tudo quanto é lado nessa merda. E eu já tô prometendo, já faz um tempinho, o meu podcast que eu vou falar um pouquinho sobre miscigenação e fatores de ordem étnica. Mas eu, assim, adiantando um pouquinho, eu acredito que o fator miscigenação também ajuda a explicar o porquê do povo brasileiro. Isso já não vem de hoje, como eu tô dizendo, isso é algo que, assim como a educação brasileira, também já não é algo que é de hoje, que existe o problema da miscigenação, da educação brasileira, que é um lixo. Eu diria que também a miscigenação é algo que já vem da história do Brasil, sabe? Tem diversos problemas no Brasil que não é algo que, ai, começou de 100 anos pra cá. Não, é algo que começou, sei lá, 400 anos pra cá. Então, a partir do momento que muito europeu começou a vir pra cá, e depois muito africano começou a vir pra cá também, depois muito asiático também começou a vir pra cá, mano, isso fodeu tudo e fez com que a gente se tornasse, nos submeteu a uma prole de indivíduos de baixo QI, de subindivíduos, de macaco, dessa massa aí que a gente vê aí, basicamente. Então eu diria que, além dos fatores que você, que me mandou o e-mail, você pontuou, eu diria que também tem mais um, que é o fator miscigenação. É claro que a miscigenação por si só, ela não limita, pelo menos não de maneira definitiva, o indivíduo a ter um baixo QI. Mas eu acredito que influencia sim a miscigenação, a formação de indivíduos de baixo QI, indivíduos sem origem histórica, vamos colocar assim. Porque a história do Brasil é a história não somente do Brasil, é a história de várias nações. A história do Brasil é a história do povo africano, a história do Brasil é a história do povo europeu, a história do Brasil é a história dos índios, a história do Brasil é a história dos asiáticos que vieram pra cá, desembarcar em São Paulo, lá no sul, e tentaram um futuro aqui. A história do Brasil é a história de vários povos, sabe? A gente não tem uma identidade nacional brasileira mesmo. A identidade nacional brasileira, se fosse pegar via tradicional, é índio. A verdadeira identidade nacional brasileira são os índios. E hoje em dia praticamente não existe mais índio no Brasil. E mesmo os índios aí que ainda restam são índios civilizados, são índios que já tem traços de civilização. A Amazônia está desaparecendo aí, então, cara, o Brasil não tem história. Não tem história. E uma nação que não tem uma história, assim, estabelecida, ou pelo menos clara, eu acho que é uma nação fraca. Fraca principalmente em termos de povo fraco. E eu acho que isso ajuda, sabe, a explicar o porquê do povo brasileiro ser um povo bundão. Do porquê de, por exemplo, a política brasileira, corrupção e os caralho, e a situação atual mesmo que a gente vive no país, por que acontece tanta merda aí no país? Por que existe tanta desigualdade social no Brasil? Por que existe tanta corrupção? Por que existem tantos problemas sociais e nada acontece, feijoada, sabe? O povo brasileiro é um povo que, por não ter uma identidade, ele não tem um valor, algo, sabe, a defender, algo que seja dele, uma identidade dele, uma história dele. Não, a história do povo brasileiro é uma história de outros povos, vamos colocar assim. Então, enfim, eu acrescentaria mais isso daí à sua linha de raciocínio, mas, assim, não discordo plenamente de nada do que você falou. Só o lance do Bolsa Família que eu tenho, não sei, não tenho lá essa convicção que você tem. Mas de qualquer forma, obrigado pelo e-mail e vamos para o próximo, que na real já é o último e-mail. Vamos lá. Como você aprendeu inglês? E aí, Thiago, beleza? Cara, eu queria saber como você aprendeu inglês. Eu sei que tem vários vídeos no YouTube, mas queria saber como foi o seu método e quanto tempo você levou para ler um texto sem dificuldade com ótima compreensão. No mais, é só isso mesmo. Espero que me responda. Bom. É uma pergunta light para terminar o podcast. Bom, eu aprendi primeiro, assim, meu primeiro contato com inglês, por mais que fosse um contato assim que eu não aprendi inglês, mas que querendo ou não já foi, sabe, minha introdução no mundo do inglês, foi videogame. Eu quando era criança eu tinha PlayStation 1, jogava bastante PlayStation 1 e todos os jogos que eu jogava eram em inglês. Então, querendo ou não, meu primeiro contato foi ali com o inglês, assim, a nível mais rotineiro. E ali foi onde eu comecei a aprender algumas coisinhas. Claro que de começo só, tipo, new game, Lloyd game, hi, how are you, esse tipo de coisa, coisas assim simples. Mas mesmo assim, ali foi o meu primeiro contato com videogame. Só que assim, ainda não sabia inglês, ainda era um nível bem básico. Depois, na minha escola, quando eu tava na quinta série e tal, eu estudei em escola particular. Não era uma escola luxuosa, mas essa escola tinha inglês, onde eu estudei lá. Apesar de ser um inglês também meia boca, porque inglês de escola geralmente é inglês meia boca. Eu aprendi um pouquinho, sabe? Nas aulas que eu tinha na escola e tal. E nessa época eu nem tinha muito interesse em inglês. Simplesmente tava, eu ia pra escola e lá eu aprendi. E aí, depois de uns anos, minha mãe começou a me pressionar para eu fazer curso de inglês, porque ela achava que era bom para mim. Na época eu não tava nem aí para inglês. Mas como eu também não tinha nada contra aprender inglês, eu comecei a aprender inglês no CNA, isso quando eu tinha, sei lá, uns 18 anos, mais ou menos, 18, 19 anos, eu comecei a aprender inglês num CNA que tem aqui na minha cidade. Daí eu passei uns. Quando eu comecei no CNA, eu lembro que eles fizeram um teste comigo para determinar em qual nível eu tava. Deu que eu tava no intermediário. Então, por eu estar no intermediário, eu pulei alguns módulos, pulei o módulo básico. E aí já fui para o intermediário, e aí de onde eu estava tinha o módulo intermediário e o avançado. Esses dois módulos eu concluí mais ou menos 2 anos, um ano para o intermediário e um ano para o avançado. E eu acho que foi ali no CNA que foi onde meu inglês deu uma. Eu saí do nível de inglês básico e fui para o nível de inglês não fluente. Até hoje eu não me considero fluente em inglês. Mas eu saí do nível de inglês básico e fui para o nível de inglês consigo entender, sabe? Eu atualmente eu me considero como o inglês que eu tenho eu considero como nível avançado. Mas eu não me considero fluente. Por exemplo, se eu assistir um filme em inglês. Se os personagens falarem muito rápido e não ter legenda, eu vou ficar meio perdido, vou ficar meio tipo, ah, entendi duas, três palavras, mas de resto não entendi. Eu vou entender assim, meio por cima o que eles estavam falando, se eles falarem rápido. Agora, se eles falarem não muito rápido, se tiver legenda, eu consigo entender assim de boa. E outra coisa também que ajudou, além do curso que eu fiz no CNA, 2 anos e tal, da escola normal que eu fiz, outra coisa que me ajudou também foi ler bastante em inglês. E isso começou assim mais recentemente, quando eu comecei a buscar uns PDFs aí na internet que simplesmente não tem versão em português, porque são os PDFs mais de obras não tão conhecidas no Brasil, então ninguém traduziu. Eu me deparei com vários PDFs que só tinha inglês. Então, pelo mero fato de só ter aquilo ali em inglês, eu querer realmente ler aquilo, e eu comecei a ler também PDFs em inglês, e isso também me ajudou pra caramba. Eu acho que isso me ajudou a firmar o conteúdo que eu aprendi na época da escola que eu fiz de inglês, sabe? Ler PDFs em inglês. Eu acho que talvez foi até assim a minha maior fonte de conhecimento hoje em dia de inglês. É a prática que eu faço no dia a dia de inglês. Por quê? Porque eu já faço um freelance, como eu já falei para vocês. Eu faço um freelance que é para uma empresa americana e aí tá tudo em inglês. Então, Aí eu já pratico meio inglês e, além disso, eu também tenho interesses em alguns livros, PDFs e tal, que não tem versão em PTBR. Logo, eu tenho que ler obrigatoriamente em inglês. E isso me ajuda, sabe? Às vezes eu encontro uma palavra que eu não sei o que é, eu vou lá no tradutor e busco, daí essa palavra já se incrementa, já vai pro meu vocabulário e tal. Ler PDFs, eu acho que foram duas as principais coisas que contribuíram para o meu aprendizado em inglês. Um, a escola de inglês, como eu disse, os 2 anos lá no CNA. E dois, ler PDFs em inglês. Eu acho que essas duas coisas foram que firmaram o inglês em mim. Tudo começou pelos videogames, depois a escola de inglês e depois, hoje em dia, o praticar inglês diariamente. Mesmo que às vezes em um nível não tão aprofundado, porque às vezes eu nem tô lendo PDF em inglês, daí o máximo que eu utilizo em inglês é para fazer o freelance que eu faço e tal. Mas às vezes também para algo, para umas leituras mais técnicas que eu só acho em inglês e tal. E foi basicamente isso. Eu, na real, assim, eu já pesquisei, já vi alguns vídeos em YouTube sobre inglês, mas assim, pra mim, Thiago, o que sempre funcionou melhor pra mim, não somente pra inglês, mas pra tudo, pra aprender qualquer merda, basicamente, o que funciona melhor pra mim é a leitura. Então, eu aprendi melhor inglês lendo coisas em inglês do que, sabe, vendo vídeo e tal. Isso foi o que funcionou pra mim, talvez pra você outra coisa funcionasse, vídeos no YouTube funcionem, não sei. Mas enfim, o que eu te aconselho, se você quiser aprender inglês, é assistir filmes em inglês. Claro que quando começa com legenda. E também ler PDFs. Eu diria até que primeiro leia PDFs em inglês. E aí as palavras que você não entender, não saber o significado, você procura, vai no Google Translate lá e tal. E depois você assiste filmes. Primeiro com legenda, depois sem, para ver se você consegue entender e tal. E é basicamente isso daí. E acabou os e-mails. Ai, ainda bem, porque eu tô cansado de falar. Bom, enfim, é isso aí então. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou também, problema de vocês. Logo mais, semana que vem, voltarei com novos podcasts, se possível. Espero, caso eu passe pra... Como eu não sei se eu falei, mas esse domingo agora eu vou prestar um concurso. Esse concurso é um concurso realmente bom que eu vou fazer. Caso eu obter uma boa nota, eu acho que ainda vai demorar um tempo para sair a lista de aprovados e tal. Mas só de eu conseguir uma boa nota, isso já vai me deixar feliz pra caralho. Daí eu falo pra vocês ou não. Acho que eu vou falar, não tem por que não falar. Mas enfim, coisas importantes vão acontecer também nessa semana. Amanhã eu tenho um exame prático de carro. Me desejo boa sorte. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijos, abraços e falou.